O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui com vocês para mais um bate-papo falando das novidades do SUS Campinas. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Conde Alves Rodrigues. Ele já veio aqui, não é a primeira vez, né? Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Ele é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses e ele vai contar pra gente que Campinas tem um projeto que vai começar, que aliás já começou, que é o projeto de castração de cães e gatos. Ricardo, conta pra gente como é que é esse projeto. Bom, primeiramente queria agradecer novamente o convite. Eu vim aqui há coisa de um mês e meio atrás. Foi muito legal, uma conversa bacana a respeito de animais. Hoje eu tô de volta para falar de algo que tem a ver com o que eu falei anteriormente, mas basicamente para explicar o que é um projeto que a gente está trabalhando já há coisa de um ano. Né, a gente fez a primeira parte do projeto na região do aeroporto de Viracopos, nos bairros daquele entorno, e agora a gente está trabalhando mais na região do Anhumas. A explicação, a justificativa para que a gente esteja trabalhando nessas áreas é porque o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, ele atua exatamente em duas áreas, que é a área do entorno de Viracopos e a área do Anhumas. O PAC, ele é um projeto voltado mais para a infraestrutura. Então, ele vai atuar em programas de saneamento, de transporte, de moradia. E sempre o Ministério das Cidades ele também pede um componente que eles chamam de social. Né? Então, trabalho com geração de renda, com meio ambiente e assim por diante. E as populações do entorno de Viracopos e também de Anhumas, quando foram perguntadas sobre o que seria uma demanda da área ambiental, eles citaram muito e reclamaram muito da grande quantidade de cães e gatos soltos nas vias públicas daqueles bairros. De modo que a gente imaginou em escrever um projeto tendo a vontade aí de melhorar a questão da grande quantidade de animais soltos, né? Nesse projeto a gente sugeriu castração, né, de cães e gatos em um número que chegou a 1.200 na região do entorno de Viracopos, e a gente vai castrar 1.000 animais agora na região do Anhumas, né? E ao mesmo tempo, somado a isso, a gente também teve a possibilidade de pedir uma quantidade grande de materiais cirúrgicos de modo a equipar o centro cirúrgico do Centro de Controle de Zoonoses. Tá, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é a dinâmica do trabalho, mas já adianto que a cirurgia é feita no Centro de Controle de Zoonoses. Então, para que a gente tenha a possibilidade de castrar um número grande de animais, a gente tem que ter uma estrutura bem adequada. Né? E a gente também pleiteou, então, no projeto junto ao PAC, uma quantidade grande de equipamentos que já vieram para a gente numa primeira etapa, vão vir agora uma quantidade ainda maior. Só para ter uma ideia, a gente vai ter raio-x, a gente vai ter mesa, calha cirúrgica, todo um instrumental. Necessário para fazer a cirurgia. Materiais de laboratório para a gente ver se o cão ou o gato tem alguma doença que de repente represente algum risco e assim por diante. Certo. Então, além dos procedimentos, a gente também teve a possibilidade de equipar o nosso centro, que no momento em que a cirurgia, o projeto do PAC acabar, a gente vai continuar castrando no nosso centro cirúrgico animais que a gente recolhe das ruas. Quer dizer, então é um benefício que vai ficar mesmo com o projeto tendo sido encerrado. Certo. E, bom, o objetivo, então, o grande objetivo é tirar das ruas os animais que ficam soltos e que eles começam a crescer, a aumentar o número, não é isso, Ricardo? Olha, o público-alvo do projeto são animais que têm proprietário. Tá? A gente não vai trabalhar com um animal errante, né? Aquele animal que na verdade representa uma pequena parcela. Né? O grande problema hoje é o animal que a gente chama de semidomiciliado. O que, que é o animal semidomiciliado? Ele tem dono, tá? Ele mora ele tem uma residência, mas ele todo dia está na rua, sem supervisão. Tá? Porque o proprietário deixa o portão aberto, porque acha que é bom o cachorro ou o gato ir para a rua. Né? E, na verdade, esse animal é um grande problema, porque ele sai para a rua, ele pode causar uma série de transtornos para o meio ambiente, ele pode defecar na rua, urinar na rua, ele pode, de repente, destruir um saco de lixo para se alimentar, ele pode morder alguém, ele pode ser atropelado e uma série de outros problemas. Então, junto com as cirurgias de castração, a gente procura também fazer palestras com cunho com o objetivo de instruir, de orientar o proprietário e mostrar que não é apenas a cirurgia que vai resolver todos os problemas. Quer dizer, eu já ouvi frase com o seguinte sentido: ah, agora eu castrei e acabou, não tenho mais problema, vou deixar o animal na rua. É um grande engano, né? Na verdade, a gente tem que castrar sim, que é uma ferramenta importante, mas ao mesmo tempo manter o animal domiciliado e quando ele for à rua ele é paramentado, com guia, com coleira e assim por diante. Então, o foco do programa é o cão e é o gato com o proprietário. Certo. Tá? Esse é o foco. Até porque, aí eu já me adianto na questão da metodologia, né? Então, o que a gente está fazendo no momento na região do Pacaembumas? Depois a gente pode falar melhor os bairros que compõem essa região, né? A gente vai até o centro de saúde e a gente cadastra moradores daquela área interessados em castrar o cão ou o gato. Tá? Então, a gente faz um cadastro. De posse desse cadastro, a gente vai digitar o nome desses proprietários em uma planilha e, quando o projeto vier a começar a parte prática dele mesmo, que provavelmente a gente comece em janeiro, a gente vai telefonar para o proprietário do animal, ele vai levar o animal no dia e no horário combinado para uma área daquele bairro, então ele não vai ter que pegar o animal e levar até o centro de zoonose, não, ele vai levar em uma área combinada naquele bairro. Isso facilita muito a vida do morador, então de repente ele vai ter que andar 2 quarteirões, 3 quarteirões para levar o animal. Então já acho que é um facilitador, né, de modo a que a gente não vá criar nenhum tipo de barreira ou de empecilho para que ele leve o animal. A gente pega o animal naquele bairro com uma viatura apropriada, cada animal vai em uma gaiola individualizada, então ninguém vai misturar animal, acho que isso é importante, porque misturar alguns animais que não se conhecem dentro de uma gaiola dá problema, né? Dá briga, pode haver mordedura e assim por diante, então sempre em gaiola individualizada, gato vai em caixinha de transporte individual. Tem dia que a gente chega a pegar 50 animais no bairro, tá? A gente leva aí para o centro de controle de zoonoses, lá é feito um procedimento de, na chegada é dado aí algo em torno de meia hora, uma hora, até a frequência cardíaca, respiratória do animal voltar ao normal, porque há uma alteração também no transporte. O animal fica nervoso, Fica nervoso, né? Exatamente. Então a gente deixa o animal durante meia hora a uma hora, ele restabelece a questão de frequência, aí ele é sedado, é anestesiado e o procedimento em si é feito. O procedimento, ele é tranquilo, ele é minimamente invasivo no macho, na fêmea há uma abertura de cavidade abdominal, o corte é pequeno. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente castrou 1.200 animais no PAC Viracopos, a gente teve um óbito. Tá? Então é um número muito insignificante perto da magnitude de animais que foram castrados. Até porque, eventualmente, a gente castra animais que já podem ter uma doença incubando ou que eventualmente já são mais velhos, enfim. Então a gente ficou muito feliz com o resultado obtido no PAC Viracopos. Terminado o procedimento, o animal ele fica 2, 3 horas até se recuperar por completo do procedimento anestésico. Então ele vai voltar para aquele local de encontro acordado, também isso acho que é um fator importante, até porque para quem isso não tá, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Para quem não está acostumado, acho que é muito ruim pegar um cachorro anestesiado ou tonto, né? Sim. Não é o aspecto não é legal. Então é legal você, a hora que for combinado para a retirada do animal, normalmente 3, 4 horas da tarde, o morador já vai e já pega o seu animal acordado, o animal está bem, está andando, de modo que a gente também não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, agora, quem faz esse trabalho, na verdade, a prefeitura, ela contrata uma empresa via licitação, tá? É uma empresa altamente especializada, tá? Vem um grupo grande aí de cerca de 10 pessoas, entre médicos veterinários e operacionais, motoristas, né? E os veterinários, eles têm uma destreza, uma prática muito grande, tá? Então as cirurgias são rápidas, né? Então fica alguém na anestesia, fica alguém no procedimento, é algo realmente muito rápido. No PAC Viracopos, a gente fez, além do procedimento de castração, a microchipagem, que é a inserção de um um grãozinho de arroz, vamos dizer assim, que é uma, que aí por intermédio de um leitor a gente consegue identificar aquele animal. Uhum. Ele vai ter um número de código de barras, a gente digita o número num banco de dados, e se eventualmente mais pra frente eu acho esse cão na rua, eu tenho como identificar quem é o proprietário dele. Certo. Tá? E a gente também entregava um guia de proprietário responsável, que é uma cartilha que foi feita pela prefeitura, muito bem feita, é muito ilustrativa, com figuras bonitas e com orientações bastante pertinentes em relação à propriedade responsável de animais. Agora, Ricardo, agora nesse instante, vocês estão fazendo a divulgação, estão orientando as pessoas, estão mostrando o projeto para começar exatamente em... O trabalho ele tem que ser feito em algumas etapas, né? A gente está começando agora com a parte de divulgação e de cadastro. Uhum. Do que se trata? A gente vai, normalmente uma equipe nossa vai até um centro de saúde, lá ela vai divulgar o projeto e ao mesmo tempo já vai montar uma mesinha em que o funcionário vai ficar cadastrando. Então quem tiver interesse, a gente até vai na fila que o usuário do centro de saúde está esperando, de repente, um procedimento médico, odontológico, a gente fala, olha, quem tem cão, gato, tiver interesse em castrar, nos procure aqui no local tal designado pela coordenação. E a gente fica lá uma manhã toda. E aí, quem tiver interesse, é interessante que muita gente tem interesse. Uhum. Né? Vai, nos procura, a gente vai colocar nome, endereço, os dados do proprietário e o número de animais que a pessoa tem vontade de castrar. Né? De repente, não é todo animal que ela tem vontade de castrar. De repente a pessoa tem 10 cães, mas quer castrar 5 apenas. Então a gente marca ali o número que ela quer castrar. A gente está montando então um banco de dados, tá? Em que a gente vai ter um número máximo de 1.000 animais. É importante lembrar isso, que as vagas são limitadas. São limitadas. Né? Então quem tiver interesse, dentro dos bairros que você for falar aqui para a gente, porque esse projeto ele abrange alguns bairros, né? Alguns bairros. Infelizmente assim, o PAC ele é voltado para uma região. A gente tem perspectiva de ter logo em Campinas, um projeto mais amplo, que possibilite moradores de diversas áreas da cidade, de repente, usarem o projeto. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, ele é limitado às áreas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quem tiver interesse pode se dirigir ao centro de saúde. Qual o centro de saúde, Ricardo? Vamos aproveitar que a gente está já no... Então, o centro de saúde é o São Quirino, uhum. É o Conceição, é o 31 de março e o Boa Esperança. Lembrando que o Boa Esperança está em reforma, então por enquanto o usuário do Boa Esperança tem que se reportar ao 31 de março. Ok. Tá? E a gente tem um outro bairro da região norte da cidade, que é o Vila Olímpia, que também vai ser atendido pelo PAC. Por quê? Que o Vila Olímpia vai ser atendido, porque os moradores do Vila Olímpia, eles eram antigos moradores da área da Rua Moscou. Uhum. E adjacências, que fazem parte do PAC atual. Então, quando eles foram removidos, né, a coisa de alguns anos, de acho que 4, 5 anos atrás, eles foram para aquela área, para um bairro novo da região norte da cidade, e hoje, como o PAC atende a região, a antiga região que eles moravam, eles estenderam também os benefícios para aquele bairro. Tá? Mas aí é apenas um bairro, não é todo o centro de saúde Cássio Raposo do Amaral, que é aquela região do CDHU, dos Amarais ali, mas a gente vai abranger apenas um bairro, que é o Vila Olímpia. Ok. Ricardo, vamos fazer uma pequena pausa e já a gente volta para você contar para a gente quais são os benefícios da castração em cães e gatos. Perfeito. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo do som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo, o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo, tempo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo, tempo, ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo, portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Para falar mais sobre o projeto de castração em cães e gatos, o programa Carta no Ar de hoje traz o Ricardo Conde Alves Rodrigues, que é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses. E o Ricardo estava dizendo que esse projeto, na verdade, ele tem vagas limitadas. Ricardo, fala mais um pouquinho sobre isso. São bairros específicos e as vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse tem que falar com quem. Então, é sempre importante frisar, né? Vagas, elas são limitadas a 1.000. Isso não depende da gente, é algo que já vem do projeto em si, né? Então, na verdade, a gente define quem vai ser beneficiado pelo projeto por ordem de chegada. Tá? Então, quem chegar primeiro vai ter o benefício da castração. Quem chegar depois pode ter ou pode não ter. Né? Uhum. Vai variar de acordo com o cronograma de cadastro. Agora, a ideia é a seguinte: a gente monta plantões no centro de saúde que a gente falou agora há pouco. Né? Então, hoje, por exemplo, agora de manhã a gente está no 31 de março, então a gente tem aquela mesinha que fica ali montada, quem tiver interesse se dirige até ela e faz o cadastro. Certo. Mas é importante frisar que nos centros de saúde que eu falei agora há pouco, a qualquer tempo o usuário desse serviço pode chegar, pode se dirigir a um agente comunitário, mesmo alguém da equipe, e falar que tem interesse em castrar o animal. A gente também deixa planilhas de cadastro no próprio centro de saúde, o que faz com que o usuário pode chegar a qualquer momento, preencher o seu cadastro e depois a gente pega aquele dado, né, daquele proprietário com nome, endereço e assim por diante. Então não tem que ser necessariamente no momento do plantão da equipe do centro de zoonoses. A qualquer tempo ele pode chegar na unidade e fazer o seu cadastro. Ok. E Ricardo, quais são as vantagens da castração dos animaizinhos, dos cães e gatos? Assim, o que o cão ou o gato, eles vão se sentir melhor, vão fazer coisas melhores? Quais são as vantagens? Olha, primeiro a gente tem que ver a vantagem do ponto de vista de controle populacional, né? Então, isso aí envolve até saúde pública, uhum. Né? A gente tendo um animal macho ou um animal fêmea castrado, significa que eu estou tirando dele as gônadas, né? O testículo no macho, ovário e útero nas fêmeas, né? De modo que eles são impedidos de procriarem, né? Então, aqueles cruzamentos indesejáveis, né? Então, meu cão está na rua, tem uma cadela na rua, o cão copula, e daquilo ali a gente vai ter, depois de 2 meses, uma ninhada indesejável, que muitas vezes os filhotes não vão ter para onde serem direcionados, né? E aí a gente tem a questão do abandono, e na verdade é uma bola de neve, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro grande benefício é ter a possibilidade de fazer um controle populacional. Como eu disse, acho que no começo aqui da minha fala, a gente não lida com castração como sendo a única ferramenta. Ela é uma ferramenta importante, desde que agregada a outras ferramentas. Então, educação, posso ser responsável, enfim, tudo mais ou menos aquilo que eu falei no outro programa que eu vim aqui há coisa de um mês. Então, esse seria o mote principal da campanha. Agora, certo. A gente tem uma outra série de benefícios, né, que a gente também pode citar. Então, por exemplo, marcação territorial, né? A gente sabe que o cão e mesmo o gato são territorialistas, né? Eles têm um território onde eles circulam e eles marcam esse território, né? Isso aí vem dos resquícios dos lobos, né? Dos grandes felinos que marcam o seu território, normalmente com a urina, uhum. né? E a gente pode ter, com o advento da castração no macho, principalmente, uma melhora, ou seja, não é que o animal vai deixar de marcar o território totalmente. Mas ou pode deixar de urinar, né? Exatamente. É que ele marca com uma pequena quantidade de urina. Então, não sei quem já saiu com o cão para passear, mas vê que em cada poste ele para para urinar. Uhum. Na verdade, ele está demarcando um território. Uhum. Tá? Isso aí é quando a castração é feita num cão ou num gato mais jovem, a tendência é que ele marque menos, que ele urine menos. Tá? Num animal mais velho, mesmo com a castração, é difícil reverter esse tipo de comportamento. Tá? Mas pode ser amenizado. Né? Isso aí eventualmente irrita o morador. Ah, ele faz xixi na roda do carro. Ele faz xixi na almofada e eventualmente a castração pode amenizar esse tipo de comportamento, tá? Certo. Uma coisa que é muito comum no gato, menos frequente no cão, é aquela coisa de sair para a rua para namorar, né? Eu já tive clínica, era muito comum o proprietário chegar, olha, o gato saiu, ficou 3 dias fora e voltou desse jeito aqui. Todo arrebentado, fraturado. Brigou, arranhado, mordido e assim por diante. Tá? Porque o gato, ele tem esse hábito. Né, ele vai para a rua atrás de alimento, né, de caça, ele vai caçar o passarinho e etc. E vai para o namoro. Né? Então, uhum. tem a fêmea que está ali na região, está no cio, ela produz um cheiro característico, né, um odor. O macho vai atrás e, para copular com essa fêmea, ele briga com outros machos, enfim, acontece o diabo, né? E aí ele volta todo arrebentado. Com a cirurgia de castração, esse tipo de comportamento do macho é muito amenizado, tá? Ou seja, ele não vai ter mais o interesse, né, a libido, de modo que ele pode sair para a rua para caçar, para comer, fazer alguma outra atividade, agora não mais para procurar a fêmea. Tá? Então, para gato macho, é uma grande... gato macho que sai à rua, né, que também não é correto, realmente um fator que tem um grande benefício. Tá? Gato a gente vê menos na rua, né, Ricardo, do que cachorro? Na verdade, assim, não significa que tenha menos, tá? Porque o gato ele é um animal mais precavido, ele aparece menos. E tem outra, até pela facilidade que ele tem de subir, ele anda muito em telhado, em forro, né? E o cachorro não, o cachorro está sempre no chão, né? O gato não, o gato ele tem essa característica. Né? Ah. Então, claro que a gente tem uma população canina muito maior que a felina, isso aí estatisticamente, né? Mas não significa dizer que a gente tenha pouco gato, a gente tem muito gato também circulando de maneira errante ou de maneira semi-domiciliada pelos domicílios. Né? Então, um outro fator que a gente pode citar é a questão de briga. Né? Então, aí principalmente macho, né? O macho então, ele pode brigar com outro macho por uma fêmea, uhum. né? O próprio fato de ter testosterona, né, um hormônio masculino em altas dosagens no sangue, faz com que ele seja mais territorialista e que, consequentemente, a gente pode ter um componente de agressividade maior. Tanto que, para alguns animais que têm uma característica grande de agressividade, um dos tratamentos preconizados pode ser a castração. Tá? Isso aí, alguns médicos veterinários que mexem com comportamento canino, eles têm, para alguns casos, uma recomendação de castração. Então, a castração é indicada, sim, para tratamento. Aí seria nesse caso, como um tratamento mesmo, tá? Uhum. Ela pode ter um efeito também benéfico no sentido de amenizar a agressividade, não que ela seja algo definitivo, castrei, agora nunca mais vai morder ninguém, não é isso, tá? Uhum. Mas é um componente que pode ser utilizado, tá? E que em algumas circunstâncias tem bons resultados. Certo. Tá? Então, também tem essa questão de amenizar a questão de briga. A questão também de vocalização, né, de latido alto, de uivo, a gata fêmea, ela mia muito quando ela está no cio, né? Ela tem esse componente de barulho, então você está dormindo, ouve no telhado aquela gata com aquele lamento, né? Aquela música. E aí vem o macho também, enfim. E são vocalizações que os animais exteriorizam, né? Uhum. No ato reprodutivo mesmo, né? Até como um cortejo. Para, né, chamar atenção. Chamar atenção e assim por diante. Obviamente, o animal não tendo mais o componente sexual, né, ativo, ele vai parar também com esse tipo de manifestação. Né? Certo. É uma vantagem? Pode ser para alguns, acho que alguns entendem como vantagem, outras pessoas não se incomodam tanto, né? A gente também tem que relativizar um pouco, né? O uhum. que é vantagem para um pode não ser para outro. Tem uma questão, a cadela principalmente, ela é predisposta em alguns casos, mais na fase madura da vida dela, a ter infecções uterinas, que a gente chama de piometra. Então, piometra, o que é? É uma inflamação do útero, pode ter um acúmulo grande de líquidos, de pus, de sangue dentro do útero, e essa infecção uterina, ela, em muitos casos, é grave, pode levar o animal, inclusive, ao óbito, quando não houver uma retirada desse útero ou um tratamento adequado com antibiótico. Quando você retira as gônadas e o útero, obviamente o animal que não tem útero não vai ter infecção uterina. Certo. Né? Então é um preventivo também. No caso do macho, a retirada dos testículos também vai evitar problemas de próstata no futuro. Uhum. Né? São muito, a próstata ela aumenta de tamanho muito em decorrência da testosterona, que é o hormônio masculino. Tá? Quando você não tem a gônada, você não vai ter uma quantidade muito menor de hormônio masculino, consequentemente a próstata não vai aumentar. Certo. Tá? Tumor de mama nas fêmeas também tem alguns indicativos de que a castração pode vir a ser um fator de redução da incidência, mas isso ainda é controverso. Tá? Uhum. Mas enfim, então tem uma gama aí de vantagens, se é que a gente pode colocar assim, mas eu creio que a maior de todas elas seja realmente a questão do componente de controle populacional. Tá? E quando a saúde pública lança uma campanha, né, de castração, é mais com esse enfoque, né, de controle populacional, de saúde pública, e lógico que ao mesmo tempo acaba sendo um programa de saúde animal também, né, porque uhum. Vamos pensar aqui num exemplo hipotético, eu tenho o meu cão que vai para a rua todo dia, lá ele briga, lá ele volta machucado, de repente ele está castrado, o próprio proprietário pode ter uma consciência maior de já não deixar esse animal sair à rua, e se eventualmente ele escapar, ele não vai ter condições de copular uma fêmea, a gente não vai ter uma ninhada indesejável, a gente não vai ter abandono, vai diminuir muito, né, porque sim, a gente vai ter uma população mais restrita, né, uhum. E ele vai ter uma questão de marcação de território, de briga por território muito, muito reduzida, muito menor. Ok. Ricardo, vamos fazer mais um intervalinho, já a gente volta para falar mais sobre o projeto de castração em cães e gatos. Tá legal. Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro, não. A pele escura, dinheiro, não. A carne dura, dinheiro, não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio, beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar, toda tramada, trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro, não, a pele escura. Dinheiro, não, a carne dura. Dinheiro, não. Moço lindo do Badauê, beleza pura do Ilê Aiê. Beleza pura, dinheiro, yeah. Beleza pura, dinheiro, não. Dentro daquele turbante dos filhos de Gandhi é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. Não me amarra dinheiro, não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura. Para falar mais sobre castração, o projeto de castração em cães e gatos, o programa Carta no Ar dessa semana traz o Dr. Ricardo Conde Alves Rodrigues, que é médico veterinário do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Ricardo, conta pra gente direitinho quais são os bairros que esse projeto vai atingir. Tá legal. Então, vamos lá, de maneira aqui bem pausada. O São Quirino, O Conceição, o 31 de Março, Guaraçaí, Gênesis, Vila Nogueira, Jardim Santana, Dom Bosco, Nilópolis, Boa Esperança, Jardim Conceição, Chácara da Barra e, como eu já havia falado anteriormente, o Vila Olímpia, que é um bairro que fica em uma outra região, mas que também é atendido pelo PAC. Então, toda a região do Centro de Saúde São Quirino, Conceição, 31 de Março e Boa Esperança e adjacências pode ser atendida pelo projeto. A gente não vai barrar, eventualmente, uma pessoa que more numa área próxima àquela região. Claro que o programa não é aberto a alguém que more, de repente, no Cambuí, ou no Ouro Verde, ou no Castelo. Uhum. Ah, quero fazer também. Não, aí não é aberto. Tá? Não, por uma vontade nossa, mas aí é uma quase que uma determinação do programa. A gente não tem essa alternativa. Né? Certo. Mas, então, por enquanto, ele é aberto a esses bairros que eu citei e bairros próximos, que estão ali, fazem divisa, alguma coisa do tipo. Tá? A gente estava falando no bloco anterior das vantagens da castração. E aí tem uma não sei se é vantagem ou não, mas é a coisa da gravidez psicológica. Como é que é isso, Ricardo? Então, na cadela, não sei, acho que muita gente que ouvia o que eu estou falando e tem cadela vai eventualmente saber do que se trata. Tem cadelas que desenvolvem uma desordem que se chama gravidez psicológica, né, ou pseudociese, que é o nome técnico. O que, que é a pseudociese? A cachorra não está prenha, mas ela acha que está. Então ela vai ter toda a sintomatologia de uma cachorra em prenhez, né? Então ela vai... E até o próprio dono acredita que ela está. O próprio dono acredita. Então ela vai produzir leite, ela vai fazer um ninho. Ela pode chegar ao ponto de ter um aumento do abdômen, simulando uma gravidez. Então ela vai pegar eventualmente um bichinho e levar para o ninho. E a gente pode, na hora de tentar pegar, ela morder. Enfim, ela vai ter todo um comportamento de mãe. Nossa. Só que ela não é mãe. Ela não vai ser mãe. Tá? Isso é hormonal. Tá? Ela não faz porque ela quer. E Quando eu castro essa cachorra, na verdade, assim, cada vez que ela tem esse evento de gravidez psicológica, e toda vez que ela tiver um cio, ela vai ter. Então ela vai ter duas vezes por ano a tal da gravidez psicológica. Mas isso não é em todo não, cachorro? Não, é, não, não acontece é. Não. Em toda fêmea, não, só em algumas. Em algumas. Mas é um transtorno, porque ela vai ter um comportamento diferenciado, a questão da produção de leite nas mamas vai predispô-la à mastite, tá, uma infecção de glândula mamária. Por quê? A cadela que está prem, e à medida que os filhotes vão nascer, eles vão se alimentar, consequentemente sugar aquele leite. Certo. A cadela que acha que está prem, mas não está, ela vai produzir leite também. Só que ninguém vai mamar aquele leite. Uhum. Consequentemente, aquele leite pode ficar empedrado e aquilo pode virar uma infecção. Então, de meio em meio ano, esse proprietário vai a uma clínica veterinária para ver maneiras de amenizar toda essa problemática da gravidez psicológica. De modo que uma das principais recomendações terapêuticas é a castração. Porque você vai ou o cruzamento com o macho, e aí em muitos casos você pode até curar esse tipo de transtorno hormonal, ou castrar, porque castrar você vai eliminar as gônadas, o útero, e aí acabou, a cachorra não vai ter mais a tal da prenheza ou da gravidez psicológica. Certo. E Ricardo, é verdade que depois da castração, o cachorro, ou o gato, o animal, ele engorda? Então, aí são os mitos, né, da cirurgia. Na verdade, não é que ele propriamente engorde. O que ocorre com a cirurgia é que pode haver uma leve redução do metabolismo. Uhum. Tá? O gato que ia para a rua toda noite, ele vai menos. Né? O cão que ia marcar o território, ele já não tem mais essa motivação, então ele anda um pouco menos e assim por diante. Como há uma queda no gasto de energia, e muitas vezes o animal continua comendo o que ele comia anteriormente, aí é uma questão até matemática. Né? Ele pode ganhar um pouquinho de peso em decorrência disso. Então, o que a gente pede? Vai castrar? Legal, castra o animal, mas procura manter a atividade física, vou dar uma volta com o animal todo dia. E a gente, vamos lembrar que o animal também é um ser vivo, né, e que tem que se exercitar, tem que andar. Não tinha animal de apartamento, né, gente, que fica ali o tempo todo naquele espaço mais restrito, mais pequeno. Então é importante todo dia pegar o animal com a coleirinha, né, vai lá embaixo, ele cheira, ele faz o xixi dele, fez cocô, a gente recolhe e assim por diante. Né? Mas o animal que foi castrado, permanece muito sedentário e comendo muito, esse pode engordar. Aí não tem jeito, como, né? Como engordaria um animal não castrado? Sim. Né? Mas com a castração, há uma leve diminuição do metabolismo. Isso pode fazer com que ele tenha uma predisposição um pouquinho maior de ganhar peso. Uhum. Tá? Mas não é uma regra. Tá? Tem muito animal castrado totalmente dentro do peso, esguio, bonito. Então não é algo que a gente pode levar assim ao pé da letra. Tá, uma outra coisa que as pessoas pensam é que esse animal, depois de castrado, fica mais preguiçoso. Isso também não é verdade? Então, ó, como eu disse na resposta anterior, assim, há uma leve queda do metabolismo. Tá? Isso não quer dizer que o animal vai virar um Garfield. Até me fugiu o termo, um Garfield, né? Ou seja, aquele animal que não faz nada, que não... Só come e dorme. Não tem nada a ver. Não, o animal vai continuar tendo as atividades normais de vida, tá? Vai brincar, vai pular. Se for filhote, então... Aliás, o Garfield, eu acho que é castrado, né? Provavelmente. Não tem essa informação. Não pelo PAC. Enfim, mas... não, eu acho que quem tem a preocupação... não vou levar porque vai engordar. Bobagem, tá? Como eu falei, desde que seja mantida uma dieta adequada, né? Uhum. E o animal tem o mínimo de atividade, ele pode engordar algo até imperceptível aos olhos, tá? Mas creio que seja, não é nada que vai prejudicar a saúde do animal. Tá? O animal que, obviamente, castrado ou não castrado, comer de maneira inadequada, for muito sedentário, esse vai ter problemas com obesidade, não tem jeito. Agora, Ricardo, é bom lembrar uma coisa. Acho que todo proprietário de cão e gato tem que exercer a coisa da posse responsável, né? Porque depois da cirurgia, a pessoa tem que ter alguns cuidados com esse animal, certo? Então, tem que ter lá os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios, não é isso, Ricardo? Isso é fundamental, tá? E é até um pré-requisito para a pessoa fazer parte do programa, tá? Eu acho assim, a gente está ofertando a cirurgia gratuita, o transporte, né? E o animal já volta com um antibiótico feito, injetável. Uhum. Então, assim, a gente também quer o mínimo de comprometimento. Claro. O que é o comprometimento? É o animal chegar no dia da cirurgia limpo. A gente não quer pegar um animal todo sujo, todo cheio de lama, a gente já barra na hora da chegada. Né? A gente quer ter um animal em jejum de 12 horas, tá? Isso é uma segurança pro animal, tá? A gente vai manipular, vamos pensar assim, a gente abre a barriga da fêmea, né? Se ela tiver um intestino cheio de fezes, a bexiga cheia de urina, isso dificulta muito o procedimento e é um risco pro animal. Então você aumenta o risco de ter um problema cirúrgico em decorrência do não jejum. Dos cuidados que devem ser Exatamente. Tomados, né? Ao mesmo tempo, assim, a gente recomenda que quem tem um animal que manifeste algum tipo de problema, como, por exemplo, febre, ou um dia antes de levar para fazer a cirurgia, tenha diarreia, vômito, tosse, assim por diante, se reporte, né, ao centro de controle de zoonoses, explicando o problema, que a gente remarca a cirurgia. O veterinário que vai no dia retirar esse animal, ele tem a liberdade de falar, olha, esse animal eu não levo, porque ele não apresenta condições clínicas de ser operado, e a responsabilidade, no caso de uma fatalidade, de um óbito, é do veterinário que for castrar o animal. Então ele tem toda a liberdade de eventualmente barrar um animal por problema de saúde. Certo. Né? Então a gente pede já, quem tem o animal cadastrado, um, dois dias antes o animal não está legal, vou me reportar e a data vai ser remarcada quando o animal tiver uma condição um pouco melhor. Tá? Uhum. Em contrapartida, a hora que o animal volta, né, ou seja, os cuidados de pós-operatório, eles também são extremamente importantes. Para a recuperação do próprio animal, porque é uma cirurgia, né, Ricardo? Não tem dúvida. Então, assim, o animal, ele volta fragilizado, né, ele volta se recuperando de um procedimento anestésico e cirúrgico. Uhum. Então, em primeiro lugar, a hora que eu vou levar o animal para a minha casa, isso aí vale para qualquer animal que for submetido a uma cirurgia. Eu vou deixar ele num ambiente calmo, tranquilo, preferência um ambiente mais escuro, tá, pouco barulho. Né? A gente não pode querer que o animal tenha o comportamento do dia a dia no dia que ele volta de uma cirurgia de castração. Claro. Tá? Ele vai ficar naquele cantinho até ele mesmo se sentir melhor, ele pode estar nauseado, ele pode estar querendo vomitar e assim por diante. Então ele fica naquele espaço, normalmente depois de um, dois dias ele já está totalmente recuperado do ponto de vista da anestesia. Né? E tem que dar algum remédio? Já vou chegar lá. Mas vamos lembrar assim, ele tem um corte, né, ou um corte na barriga, no caso da fêmea, ou um corte nos testículos, no caso do macho. Tá? Esse corte, ele não dói, mas ele pode coçar. Tá? E tem animal que mexe muito, mexe a ponto de abrir. Tá? No PAC em Umas, que é esse PAC atual que está abrindo agora, a gente conseguiu colocar, junto com o procedimento, todo animal vai voltar com o colar elisabetano, que é aquele abajur de cachorro. Certo. Tá? Aquela coisa meio esquisita, né? Muita gente não entende para que serve, mas é justamente para o animal não ter contato com o lugar que foi operado. Eu vou te falar, às vezes tem animais que a gente faz o procedimento cirúrgico perfeito, corre tudo bem, a cirurgia é uma maravilha, o animal sai da mesa, fantástico, e dois dias depois a gente vem a saber que ele abriu todos os pontos, que o intestino saiu para fora e o animal morreu. Nossa. Acontece. Tá? Não é tão comum, mas pode acontecer. Já aconteceu comigo algumas vezes. Tá? Mesmo a gente orientando a colocação do colar. Porque tem animal que retira o colar. Então, assim, o que a gente pede no pós-cirúrgico? Primeiro, que o proprietário tenha uma atenção redobrada com aquele animal. Vá ver todo dia como é que está o ponto. Tá secando, está ficando sequinho, não está, está abrindo. Se o animal estiver mexendo muito, com o colar a gente já ganha uma qualidade muito maior no pós-operatório, porque a chance que ele vai ter de mexer reduz muito. Sim. A não ser que ele consiga tirar o colar, alguma coisa do tipo. Né? Mas a gente pede daí um acompanhamento do proprietário, principalmente nos 5, 6 primeiros dias. Depois é praticamente impossível ter algum tipo de problema. Né? Mas é fundamental que haja essa observação. O animal já sai do centro de zoonoses com um antibiótico de amplo espectro, dado de maneira injetável, com remédio para dor também. E depois a gente entrega uma receita, no ato da entrega do animal, com uma sequência de antibiótico-terapia. Tá? Uhum. Que então o proprietário vai ter que aí comprar o remédio e dar durante alguns dias. Certo. Tá? Mas, então, e assim, um outro cuidado, que parece banal, mas não é, é evitar que o animal se suje, que o animal entre em rio, em lagoa, que também pode acontecer. Então, o animal está recém-operado, operou há um, dois dias, vai nadar, ou vai para o meio da lama, ou foge para a rua, e a gente não sabe o que acontece. E, eventualmente, ele volta com um ponto aberto, claro. né? É a mesma coisa que uma pessoa que operou, no dia seguinte vai querer limpar a casa inteira e se abaixar e se levantar e assim por diante. Não pode. Tem que passar por esse momento de recuperação. Né? Claro, o cachorro, o gato é a mesma coisa, né? Muito embora o procedimento seja seguro, simples até certo ponto, mas tem que ter um resguardo. Certo. Ricardo, e na verdade para os nossos ouvintes, para as pessoas que não moram nesses locais que você falou, nesses bairros, e que de repente têm o interesse de fazer, de passar por esse procedimento, os seus cães e gatos, o que que eles devem fazer? O que que você sugere? Qual é a sugestão? Ou se eles tiverem dúvidas a respeito do procedimento, eles podem estar entrando em contato com o Centro de Controle de Zoonoses? Perfeitamente. Hoje em dia a gente tem um número enorme de clínicas particulares, clínicas veterinárias, né? Então todo médico veterinário ele é apto a dar qualquer tipo de informação a respeito de cirurgia de castração em cães, em gatos. Né? Então, se reporte ao médico veterinário, tá? De uma clínica particular, do centro de zoonoses, de um hospital veterinário, de uma faculdade. A gente tem aqui em Campinas o hospital veterinário da Unip, a gente tem o hospital veterinário da FAC, né? Uhum. Que também são áreas, são instituições de ensino fantásticas. Quem tem o interesse por algum motivo de castrar o seu animal, que se reporte a uma clínica, a um hospital. A gente está disponível para retirar dúvidas. A gente, no momento, não faz cirurgias voltadas à população. Existem entidades protetoras de animais que trabalham conveniadas com clínicas de modo a cobrar um preço menor. Então, também é um caminho. Né? As universidades também fazem isso? Fazem. Eu não tenho uma noção perfeita de valores cobrados. Eu sei que é cobrado um valor, né? Creio eu que seja até um valor menor do que o de mercado, uhum. Né? Mas é cobrado. Não é nada gratuito. Né? Mas as ONGs normalmente têm convênios com clínicas particulares que aí sim praticam valores um pouco menores do que a média do mercado. Então também é um caminho para aqueles que têm uma condição financeira um pouco menor. Né? Eu queria até citar um fato que é interessante, que a gente notou no primeiro trabalho do PAC Viracopos, que normalmente quem procura, mais ou menos na proporção de 2 para 1, quem procura o procedimento é proprietário de cadela e não de cão, de fêmeas e não de machos. Aí tem um componente, acho que é até um pouco cultural, né? Que o proprietário fala, não, castrar meu cachorro eu não vou, eu castro a fêmea, né? O macho não, eu quero deixar ele inteiro. Né? E é interessante isso aí, né? Porque é algo que a gente constatou, é algo cultural e que, na verdade, assim, a cirurgia no macho ela é muito mais simples que a cirurgia na fêmea. Você não tem que abrir a cavidade abdominal, né? Só achei que é interessante citar, isso, porque... Né? E mesmo em atividade de cadastro, até um dia eu quero fazer, né? Até a título de pesquisa, né? Por quê? Eu tenho um macho, mas não quero castrar. Qual a justificativa? Ah, porque não sei, porque eu não quero, porque o homem tem que ficar... Enfim, eu quero um dia pesquisar isso aí, né? Porque é algo que a gente já constatou, né? Também eu já vi colegas falarem a respeito, mas que até hoje acho que ninguém investigou Estudou. A fundo, né, os motivos pelos quais o proprietário do macho castra menos do que da fêmea. E será se existe também uma relação de deixar os machos mais assim para a rua, deixar eles mais soltos e as fêmeas mais para dentro de casa? Será se também tem esse tipo de acho que comportamento? Sim. Eu acho que teriam duas coisas principais. Primeiro, a cadela entra no cio. Uhum. Né? E o cio a gente sabe que tem um sangramento, né, que tem até uma questão aí de higiênica, né, então você pode manchar um sofá, aquele cachorro que a cachorra levanta e pode sair pingando, enfim, isso aí acho que pode incomodar grande parte dos proprietários. E também o fato de minha cadela foi para a rua, ela pode voltar prenha. Meu macho foi para a rua, não vai acontecer nada. Quer dizer, se ele cruzou com uma cadela, ele não volta com o problema. Então, creio que sejam fatores que influenciam, que interfiram. Ele não volta com problema, mas ele pode causar problema. Ele não volta com problema para ele. Para ele, né? Mas ele pode causar um problema, inclusive, no bairro dele. Sim. Né? Então, creio que sejam os fatores que determinem mais a procura maior pela castração na fêmea. Agora, eu acho também que é importante lembrar, Ricardo, que depois desse procedimento, dessa cirurgia, o a fêmea, né, o cão ou o gato fêmea, eles não vão mais poder ter filhotes. É, né? Irreversível. Então, é irreversível. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência disso. Sem né? dúvida. Depois falar assim, ah, eu queria tanto ter um filhinho do meu cão, do meu gato, não é possível depois não, desse procedimento, né? É, a gente não chega ao ponto de quando o homem vai fazer uma vasectomia, ele tem que passar por até uma avaliação, você tem certeza, porque realmente, assim, é irreversível, né? É. Você não vai... É, claro que no animal... A gente não chega a tal ponto, mas nível é uma de complexidade. É uma né? coisa para ser pensada. É, também, agora né? sim, veja bem, eu tenho um animal, né, um cão, um gato, macho ou fêmea. Eu quero tirar dele um filhote, ou da cadela várias ninhadas, por qualquer motivação que seja. Né? Não é proibido. Tá? De repente eu quero ter uma ninhada da minha cadela, ótimo que tenha. Né? Desde que... Eu trate a coisa de uma maneira responsável. Ela vai cruzar com um animal compatível com o tamanho dela, com a raça dela. O que, que eu vou fazer com os filhotes? Vou ficar comigo? Vou doar para o meu vizinho, para o meu parente? Que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, né? E não é crime nenhum, tá? Sim. Agora, o que a gente não compactua é com o não planejamento. Né? Quer dizer, o cachorro, a cadela que está ciclando a cada meio ano, está indo para a rua de maneira totalmente... irresponsável, que a cada meio ano está dando uma ninhada de 7, 8, 9 filhotes e que eu não tenho o que fazer com os filhotes, muitos morrem, até por desleixo, né? Acabam adquirindo viroses, verminoses, acabam morrendo, né? E a coisa vai se perpetuando, isso aí não é correto. Né? Para esse animal, o interessante é a castração. Tá? Para o animal que o proprietário deseja ter filhotes, espera, vai tirar quantas ninhadas achar que deve, de maneira responsável, no momento que achar que não deve mais. O melhor método de castração, na verdade, é não deixar o animal ir para a rua, tá? É isolar o macho da fêmea, ele não tem que ser operado. Né? Agora, como a chance, no momento em que um macho está junto com a fêmea está no cio, a chance do coito é muito grande, aí a gente tem que realmente partir para um procedimento mais invasivo que é a castração. Sim, e essa coisa do planejamento também, a pessoa tem que pensar se ela vai ter os filhotes, né, do cachorro ou do gato, ela vai gastar mais. Ela vai ter que ter cuidado, ou seja, vai alimentação, remédios, tudo o que precisar para esses filhotes, né? Então, tem que ter o planejamento e pensar, peraí, eu vou gastar X, isso condiz com o meu orçamento ou não? Então, tem que ter realmente esse planejamento, né, Ricardo? Isso é importante, né? Claro, claro. E uma ninhada, ela custa dinheiro. Né? Até da primeira vez que eu estive aqui, acho que eu falei, né? Quero ter um cachorro... Né? O quanto eu tenho de dinheiro para manter aquele cachorro. A gente tem que falar dessa forma mesmo, não é problema nenhum falar de dinheiro. Tá? Eu vou ter que comprar ração, eu vou ter que levá-lo a uma clínica veterinária, eu vou ter que vacinar, dar vermífugo e assim por diante. Dar banho. Banho, tosa, né? Então, isso custa dinheiro. Né? E, claro, há maneiras de ter um animal de maneira muito responsável, gastando pouco. Uhum. Óbvio que há, né? Mas algum dinheiro vai ter que ser despendido para isso. Né? E quando eu tenho uma ninhada, né, ou seja, mais 6, 7, 8 filhotes, eu vou gastar mais dinheiro, obviamente. Eu vou ter que ter um calendário vacinal, eu vou ter que dar vermífugo, eu vou ter que dar uma ração mais adequada de filhote, que normalmente é mais cara. Tá? Então... Até mesmo imprevistos acontecem, o animal pode adoecer, você vai ter que tratar, né? Vai ter que dar remédio. Você então... Até no decorrer da gestação, eventualmente você é obrigado a fazer uma... Nossa, me fugiu o termo aqui. Tem que abrir a cachorra para tirar os filhotes, uma cesariana. Tá? Não é incomum, tá? Então, tudo isso aí vai dentro de um pacote. Sim. Né? Que você tem que estar prevendo e sabendo o que pode acontecer. Muito bom, Ricardo. Quero agradecer muito a sua presença aqui pela segunda vez. E, assim, explicando para a gente o que, que é esse projeto de castração em cães e gatos. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Legal, Fernando. Eu acho assim, a questão animal ela é cada vez mais foco aí de atenções, né, das mais diversas áreas do município de Campinas. E sempre que a gente for solicitado, a gente vem com o maior prazer, tanto eu quanto os demais técnicos, colegas da prefeitura, que também tem uma gama aí de conhecimento grande em outras áreas, e a gente está sempre disponível. Muito bom. E vocês ouviram o programa Carta no Ar. Neste programa, a gente fala sobre saúde pública e escuta música também. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar. Quando o segundo